solidão. Você tem a faca, o queijo e meu coração nas mãos. Não me retalhe em escândalos, nem tampouco cobro perdão. Deixe que eu cure a ferida dessa louca paixão que acabou feito um sonho. Foi o meu inferno, foi o meu descanso. A mesma mão que acaricia, fere, sai, furtiva, faz do amor uma história triste. O bem que você me fez nunca foi real. Da semente mais rica nasceram flores do mal. Não me atire no mar de solidão. Você tem a faca, o queijo e meu coração nas mãos. Não me retalhe em escândalos, nem tampouco cobre perdão. Deixe que eu cure a ferida dessa louca paixão. Não me esqueça por tão pouco. Nem diga adeus por engano, mas é sempre assim. A mesma mão que acaricia, fere, sai, furtiva, faz do amor uma história triste. O bem que você me fez nunca foi real. Da semente mais rica nasceram flores do mar.